Convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Eu quero ler do versículo 25 ao versículo 34. Um texto talvez já conhecido, provavelmente você já tenha lido esse texto na sua meditação, no seu devocional, na sua leitura da palavra de Deus em sua casa, ou você já ouviu outras pregações sobre esse tema que nós vamos abordar hoje. Evangelho de Mateus capítulo 6, ou meia dúzia se você preferir, versículo 25 ao 34. Eu vou ler, depois você pode permanecer com a Bíblia aberta ou deixar uma fitinha, uma marcação para nós consultarmos durante a mensagem alguns textos que nós vamos ler agora. Você encontrou? Então acompanhe por favor na sua Bíblia a leitura. Diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar. Obrigado, Pai querido, pela tua palavra, que é aberta e é ministrada, Senhor. Mas sabemos que não dependemos apenas da nossa mente para raciocinar, para tentar entender, interpretar por nossa própria conta e dizer alguma coisa. Nós precisamos da inspiração do teu Espírito, Pai. Precisamos receber de ti um conteúdo que realmente edifica o entendimento da tua palavra, Senhor, porque a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. E nós não queremos apenas aprender a letra, mas o seu conteúdo, a sua verdade, esta verdade que liberta a nossa vida dos pensamentos contrários, Senhor, e podemos ter a nossa mente renovada para sermos transformados e experimentar a tua vontade. Fala conosco nesta noite, Senhor, te pedimos em nome de Jesus, amém. Talvez você concorde comigo, não parece que Jesus está falando isso hoje, no século 21? Parece que é algo que se atém apenas ao passado, que Jesus tratou aqui, ou parece um problema moderno? O que Jesus tratou aqui é algo só específico para aquele tempo, ou parece que ele está falando para a realidade de nós humanos em pleno século 21? Parece que não mudou nada, mesmo havendo toda uma mudança de tempos e épocas, mesmo com todo o avanço tecnológico, mesmo com todo o avanço da ciência, o homem continua com os mesmos problemas. O homem continua enfrentando os seus dilemas, os seus conflitos, as suas ansiedades. Não mudou nada. O ser humano continua o mesmo. Jesus falou isso há cerca de 2000 anos atrás, e é um tema extremamente atual. Que interessante, amados. A ansiedade, ela é um sintoma da preocupação, assim como a preocupação é um sintoma dos problemas. Quando há um problema, a gente se preocupa; quando há preocupação, ficamos ansiosos. Por exemplo, Você tem um aluguel para pagar, você tem uma conta de luz para pagar e o seu salário ainda não saiu. Principalmente se você for funcionário do Estado, né? Você tem um problema na mão, de repente um grande problema. Aí uma tensão começa a tomar conta de você e você começa a se perguntar: o que que eu vou fazer? Você já começa a ficar preocupado, tenso, angustiado. Aí você dorme mal aquela noite, na manhã seguinte você briga com a esposa, briga com o pobre do cachorro, vai trabalhar péssimo e você passa agora a andar ansioso. É toda uma sequência. E a gente então chega à conclusão que os problemas são o problema da ansiedade. A causa está nas adversidades, nas dificuldades que todos nós enfrentamos. Em todos os tempos e épocas, os seres humanos estão enfrentando as suas dificuldades, os seus problemas, as suas limitações. Podemos ver alguns casos bíblicos. Por exemplo, há um momento em que os irmãos de José, aquele José lá do Egito, que se tornou o segundo homem mais importante no Egito, há 13 anos atrás, aqueles irmãos venderam José para mercadores, e José foi parar no Egito. Você conhece toda a história onde Deus começou a agir na vida daquele rapaz durante 13 anos, muitas das vezes com sofrimento, com dificuldades, até então que Deus o eleva a uma posição de reconhecimento de toda aquela região como o segundo homem mais importante do Egito, apenas menos importante que Faraó. Houve um momento de fome, os irmãos dele, que haviam vendido há 13 anos atrás José, sabem que no Egito há comida, há mantimento, e Jacó os envia para comprar. Só que quando eles vão e José reconhece os seus irmãos, mas ele mesmo não se apresenta como tal, José começa então a fazer uma pressão, não porque ele queria se vingar, mas ele tinha uma estratégia ali para perceber como estava o coração dos seus irmãos e depois poder trazer toda a família para morar com ele. Mas aqueles irmãos, diante das dificuldades que eles estavam encontrando, da resistência de José, em princípio, eles expressaram uma coisa interessante. Eles disseram lá em Gênesis 42, 21, diz assim: então disseram uns aos outros, entre os irmãos, na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, porque lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Todos eles ficaram extremamente ansiosos. Por quê? Porque houve problema na família. Aqui nós vemos um caso típico de problemas instalados dentro da família que são provocadores de ansiedade, como houve aqui na família de Jacó. Um outro caso também, nós vamos ver um outro problema diferente, foi o caso de Ana, que veio a gerar Samuel, o profeta Samuel. Quando ela foi ao templo, no caso, naquela época não era ainda o templo de tijolo e tudo mais, mas era uma tenda, era um tabernáculo, ela foi lá para orar ao Senhor, ela foi fazer um pedido a Deus. E como ela estava muito angustiada, ela balbuciava palavras, não se ouvia som, e o sacerdote achou que ela estivesse embriagada, e vai e a repreende. E ela diz o seguinte, isso está registrado em 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 16, que diz assim: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, Belial é um deus, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que eu tenho falado até agora. Por quê? Porque ela tinha um problema de esterilidade, ela não podia gerar filhos. Isso para a mulher naquela época era uma tragédia, era uma vergonha, ela não poder, e ainda mais porque o marido também tinha uma segunda esposa que tinha muitos filhos, e deixava ela mais humilhada ainda. Então ela não podia ter um bebê nos braços, ela não podia ter a alegria de ser mãe, porque ela tinha um problema de esterilidade. Campo da saúde é o campo gerador de muitos problemas, no qual muitas pessoas ficam ansiosas, assim como Ana estava. Temos ainda um terceiro caso concernente a uma crise econômica em Israel. onde eles estavam passando por uma situação difícil. E Deus, através do profeta Ezequiel, no capítulo 4, no versículo 16 e 17, Deus diz assim: disse-me ainda, filho do homem, eis que eu tirarei o sustento de pão em Jerusalém. Deus estava então criando uma situação em que havia crise econômica. Comerão pão por peso e com ansiedade, beberão a água por medida e com espanto, porque lhes faltará o pão e a água, espantar-se-ão uns com os outros e se consumirão nas suas iniquidades. Ou seja, problemas financeiros. Hoje nós estamos atravessando um momento de crise econômica no nosso país e muitos de nós estamos passando por problemas financeiros que são geradores de ansiedade. Veja, casos comuns a todos nós, seres humanos, que por causa da dificuldade gera preocupação e consequentemente gera ansiedade. Mas há uma palavra em Provérbios, capítulo 12, versículo 25, que diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Eu estou pedindo a Deus, amados, que nesta noite eu possa ser o portador de uma boa palavra a você que entrou aqui ansioso, tenso, preocupado, agitado, sem dormir direito, sem comer direito, preocupado com amanhã, com as despesas, com a criação do seu filho, com questões que estão aí dentro da sua alma fervilhando. Que Deus nos ajude, fale conosco e traga essa boa palavra aos nossos corações, para que saímos daqui mais confiantes em nome de Jesus, amém? Porque, amados, eu digo para você já de princípio, ficar ansioso, todos nós ficamos, isso não é problema. O problema de ficar ansioso não nos afeta, todos nós ficamos. O problema é você andar ansioso. Você pode ficar ansioso por um momento, você recebeu uma má notícia, você fica ansioso. Tem ansiedade, que às vezes são expectativas boas, mas também tem aquela ansiedade com expectativas ruins. O ficar ansioso não é um problema. O problema é você acordar ansioso, é você comer demais ou não comer nada porque você está ansioso, é você trabalhar ansioso, é você se relacionar ansioso, é você mal conseguir dormir porque você está ansioso. E no dia seguinte a mesma coisa, e no dia seguinte a mesma coisa, e aí isso vai gerando uma série de outros problemas mais profundos. O andar em ansiedade pode mais à frente causar questões como síndrome do pânico. Começa por questões de ansiedade. Você vê que a psicologia e a psiquiatria têm procurado tratar essa questão muitas das vezes lá na base do medicamento, e que apenas pela questão química não resolve a profundidade da questão, apenas os seus efeitos. E parece que Jesus aqui tenta tratar um pouquinho o âmago da coisa. É isso que eu quero, junto com os irmãos, nós refletirmos, nós meditarmos, né? E pedir que Deus nos ajude a entender o que Jesus está querendo tratar aqui. Porque se os problemas são a causa da preocupação e da ansiedade, amados, então nós precisamos de sabedoria para saber reagir diante dos problemas. A questão está aí. Nós precisamos ter a visão correta sobre os problemas. Que visão é essa, pastor? Visão de fé. Porque ou nós temos uma visão de fé sobre os problemas, ou nós temos uma visão de medo. São as duas formas que nós podemos vislumbrar os problemas: com visão de medo ou com visão de fé. E sem a visão de fé, nós nos arriscamos a aumentar demais o problema ou diminuir o tamanho dele. O que que eu quero dizer com isso? Eu passei por uma experiência muito interessante que eu não esqueço até hoje e serviu de exemplo que eu carrego comigo até hoje. Há uns 10 anos atrás, eu não sei como é que está hoje, se mudou, mas há uns 10 anos atrás, se você precisar ser atendido no INSS, você tinha que chegar tipo 4:30 da manhã, 5 horas da manhã, para você conseguir um bom lugar na fila, esperar abrir às 8 horas da manhã a agência, para você pegar a senha, e dependendo do seu lugar na fila, você não conseguia nem ser atendido de manhã, você só seria atendido à tarde. Então, eu estava mudando, Eu consegui, pela graça de Deus, um financiamento de onde eu moro, pela Caixa Econômica, e eu precisei, com o antigo proprietário, resolver uma questão que estava pendente no INSS. E eu combinei com ele, ele estava morando na Barra, eu morando em Bangu, e combinamos, tínhamos que ir na agência lá de Padre Miguel, se eu não me engano. E eu combinei, olha, eu vou mais cedo, por estar mais próximo, eu garanto o lugar e eu te aguardo. Abre às 8, pelo menos já garanto um local. Acordei cedo naquele dia, fui para a fila. Cheguei lá, tinha umas 50 pessoas na minha frente. Falei, Jesus, não é possível. Ainda bem que eu já fui preparado, levei um livrinho para gastar o meu tempo. Eu vi que há outras pessoas ali que sabem aproveitar certos problemas dos outros para ganhar dinheiro, né? Porque tinha um senhor lá que alugava banquinho e ainda vendia cafezinho para o pessoal que estava sonolento. Cheguei lá, entrei na fila e comecei a ler o livro para passar o tempo. Era tipo 6 horas da manhã, ainda tinha 2 horas para abrir. Aí quando quase 8 horas, quase na hora de abrir, esse amigo chegou. Estava lendo o livro, ele, como é que vai, Carlos, tudo bem? E aí? Aí ele olhou para o final da fila e disse, rapaz, se as pessoas olhassem mais para o final da fila, talvez as pessoas reclamassem menos. Falei, como é que é? Aí eu olhei para trás, tinha umas 100 pessoas atrás de mim, que fazia curva na esquina, que eu não conseguia ver o final da fila. Aquilo que ele falou, eu achei fantástico. Ele falou, é verdade. Porque quando você chega lá, você reclama, tem 50 pessoas na minha frente, ou eu sou um infeliz, por que que eu cheguei essa hora, dá tudo errado para mim, ó vida, ó azar. Agora, quando você olha para trás da fila, você vê 100 pessoas atrás de você, coitado do último, eu poderia ter sido o último na fila, e eu estou aqui reclamando porque eu sou 51, entende, irmãos? A questão é como você encara. Se você olha para frente da fila, para os seus problemas, você vai reagir de uma forma, você vai ficar ansioso. Agora, se você olhar corretamente e aprender a olhar para o final da fila, você vai ver que o seu problema não é tão grande assim como você imagina. A gente sempre vai esbarrar em alguém com um problema muito pior que o nosso, e a gente está reclamando, e a gente está ansioso, e estamos nos achando a pior das pessoas, o mais azarado das pessoas, porque não sabemos olhar para o final da fila. Diga para o seu irmão, vamos olhar para o final da fila? Vamos aprender a reagir diante daquilo que nós vislumbramos. É por isso que eu estou falando em questão de visão de fé, irmãos, e não de visão de medo. A visão do medo olha para frente, a visão de fé olha para o final da fila. Amém? E aí nós vamos reagir de uma forma diferente. Nós precisamos encarar o problema como algo que precisa ser vencido. Não adianta fugir do problema, não adianta varrer o problema para debaixo do tapete, ele continua ali. Quer ver um exemplo clássico bíblico para a gente? Soldado de Saul, Davi e Golias. É um exemplo clássico. Os soldados de Saul, o que eles fizeram diante daquele gigante de quase 3 metros de altura, que veio das fileiras dos filisteus, no qual o exército de Saul estava para enfrentar? Eles estavam numa banda do vale, o exército dos filisteus na outra banda, eles iam guerrear um contra o outro, ia haver um enfrentamento. Só que parte da fileira dos filisteus, um gigante, dizendo, não vamos guerrear, vamos duelar, mande um de vocês para lutar comigo. Só que no exército de Saul não tinha ninguém com 3 metros de altura, não tinha ninguém do porte de Golias. Golias era um verdadeiro problemão para Israel. Só que os soldados de Saul, ao olharem, diz a Bíblia, para o gigante, eles superdimensionaram aquele gigante. Para eles não era 3 metros, talvez 6, 9, porque eles olharam na ótica do medo. A Bíblia diz, porque eles tiveram medo, consequentemente, o que eles fizeram? Fugiram. Ninguém quis enfrentar, ninguém quis duelar, porque o medo tomou conta do coração deles. Olharam na visão do medo, vamos perder, vamos ser massacrados. E quem ganhasse aquele duelo, o vencedor ia ter direito aos despojos, os outros iam ser prisioneiros, seria uma tragédia. Ninguém quis duelar, porque olharam para o problema na ótica do medo, superdimensionaram. Já Davi, como Davi olhou para Golias? Davi, ele olhou primeiro para Deus antes de olhar para Golias. Essa é a visão de fé. Se olhasse para Golias, ele ia ter medo, mas como ele olhou primeiro para um Deus maior do que Golias, ele teve uma ótica de fé. E o que aconteceu? Ele foi vitorioso. Agora, veja Golias. Golias, quando Davi veio enfrentar ele, diminuiu ainda mais. Porque qual era a visão de Golias para com Davi? Era uma visão de arrogância. Ele olhou com olhos de arrogância. Ele se achava tão bom, tão superior, que ele diminuiu Davi. Ele viu Davi, mas não viu o Deus de Davi, porque ele olhou com olhos de arrogância. Entende, irmãos? Consequentemente, Golias foi derrotado. Então nós vemos aqui um contexto de visão, ao mesmo tempo um contexto espiritual, onde Deus age quando nós passamos a ter a visão de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós queremos que Deus nos ajude na solução dos problemas, amados, nós precisamos ter uma visão de fé. Se tivermos visão de medo, nós vamos fugir. Se tivermos visão de arrogância, achando que nós sozinhos podemos resolver, podemos ser derrotados. E eu creio que cada um de nós aqui queremos ser vitoriosos, amém? Então vamos olhar com uma visão de fé. Quando nós superdimensionamos o problema, nós então passamos a sofrer antecipadamente. Isso é ansiedade. O que é ansiedade? Sofrimento de véspera. A coisa ainda não aconteceu, não ocorreu, está ainda no campo da mente, do pensamento, achamos, bom, amanhã vai acontecer assim, assado, aí eu já começo a sofrer aqui, antecipadamente. Isso é ansiedade. Depois que você resolveu, você não passa a ficar ansioso. Você fica preocupado com a conta que você já pagou? Meu Deus, eu paguei a conta, e agora? Como é que vai ser? Não é assim. Pagou, graças a Deus. Agora, enquanto não pagou, você está ansioso. Entende? É um sofrimento de véspera. Vamos então voltar ao texto de Mateus, capítulo 6, que eu pedi que você deixasse marcado. Nós vemos aqui que Jesus, ele colocou em pauta alguns pontos importantes para a nossa reflexão, amados, e podermos pedir a Deus ajuda para caminharmos nessa direção. Nós vemos aqui que Jesus utiliza duas palavras interessantes. Uma está no versículo 26, quando ele diz, observai. E a outra que está no versículo 28, quando ele diz, considerai. Jesus está nos chamando a duas práticas aqui. Primeiro, ele diz, observai. Ele quer dizer, veja, traga para sua mente, procure enxergar com clareza. Observe, veja, que aquilo que às vezes parece ser, não é tanto assim. A nossa ansiedade, o nosso medo, muitas das vezes aumenta aquilo que não é tão grande assim. Jesus nos chama a ver, a observar. E a outra palavra que eu falei aqui, considerar, ele diz, reflita. Não faça nada, procure analisar, procure avaliar, procure chegar primeiro a uma conclusão. Sabe por quê, amados? Porque nós temos uma tendência muito grande a sermos mais passionais do que racionais. Ainda mais quando diz respeito a nós brasileiros. Brasileiro é passional. E a coisa muito movida por paixão, sem razão, a gente tende a até sofrer mais. Porque muitas das vezes nós olhamos para os problemas de uma forma passional. E Jesus está nos chamando a sermos racionais também. Entende? Até um tempo atrás, no meio evangélico, parecia que havia um medo nessa questão de ser racional, não, como se razão fosse desassociado de fé. Assim como o amor é totalmente diferente de paixão. Paixão é uma coisa que aparece de repente e some também de repente. Paixão é algo que inflama e que de um momento para o outro pode virar até ódio. Temos o caso de Aminon, que se apaixonou enlouquecidamente pela sua irmã Tamar, conseguiu o que ele queria. Depois que ele conseguiu o que queria, ele teve repugnância por ela, asco por ela. Diferente do amor. O amor, ele também é racional. Não ama porque apenas sente, ama porque quer amar. Ama porque também tem razão. Tem mente, tem entendimento, tem significado. Entende, amados? Às vezes a paixão é muito pelo que a pessoa pode ser útil. O amor é pelo que a pessoa significa. É totalmente diferente. Tem gente que tem paixão porque o outro tem utilidade. Quando não tem mais utilidade, descarta. O amor não descarta por quê? Porque tem significado. Mesmo que não tenha mais utilidade, mesmo assim continua tendo significado. Esse é o amor que amadurece. Entende? Aquela paixão que pode passar também a ter razão, ele pode até ser transformado num amor e num amor sólido. Não é só passional, é racional também. Então, Jesus está nos chamando a essas duas coisas que às vezes a gente não faz quando os problemas vêm. A gente não para para observar e a gente não para para considerar. Considerar questões como Deus que a gente serve. Que às vezes a gente canta, o meu Deus é maior que os meus problemas, mas às vezes não é assim que a gente considera os nossos problemas. Nós consideramos às vezes os nossos problemas maiores do que o nosso Deus. E é quando a gente diz, é impossível, e aí a gente fica ansioso, e a gente anda em ansiedade. Jesus ensina algumas coisas interessantes para a gente, se você quiser anote. Ele diz aqui, amados, nesse texto que nós lemos, que nós devemos aprender a valorizar o que é realmente importante. No versículo 25 ele diz, não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as vestes. Mas a gente fica ansioso pela comida e a gente fica ansioso pelas vestes. Jesus disse, vocês estão valorizando o que talvez não seja tão importante, há coisas mais importantes. Às vezes a gente fica ansioso por coisas supérfluas. Ficamos ansiosos pela derrota do nosso time. Ficamos ansiosos porque não conseguimos comprar a marca daquele tênis. Ter o celular que gostaríamos de ter. Porque perdemos o ônibus. Coisas que às vezes são supérfluas. Eu vejo às vezes mães que ficam, não aguento, meus filhos são muito travessos, ficam correndo de um lado para o lado, são totalmente ativos. Às vezes a gente não para para pensar, é melhor eles serem ativos ou eles estarem em uma cama doente? Porque quando eles estão de cama doente, com febre, tendo que levar um pronto-socorro, a gente pensa, poxa, como eu gostaria que meus filhos estivessem correndo para lá e para cá. Entende, amados? Como são às vezes as coisas da vida, a forma como a gente enxerga, porque às vezes estamos valorizando o que não tem valor e desvalorizando aquilo que tem valor. Jesus nos chama a essa consciência se queremos vencer ansiedades na nossa vida. Outra coisa ele trata aqui também, ele diz para mim e para você que nós somos valiosos para Deus. Porque diante dos problemas nos achamos as piores pessoas do mundo, achamos que Deus virou as costas, achamos que Deus se esqueceu da gente, achamos que talvez Deus não nos ame, achamos que cometemos um grave pecado e por isso Deus nos abandonou. E Jesus está dizendo para mim e para você aqui no versículo 26, não valeis vós muito mais do que as aves? Ele diz, e Deus cuida das aves. É muito interessante. E é verdade, elas não semeiam, elas não colhem, elas não acordam, se bem que elas acordam, né? 5 horas da manhã, às vezes, 4 horas da manhã, os pardais estão cantando lá onde eu moro. Mas você não vê nessa correria louca que a gente vive, para ganhar o pão de cada dia. Deus as sustenta. Deus as sustenta. Jesus nos traz essa consciência também, dizendo, gente, vocês são mais valiosos que as aves. Se Deus cuida das aves, quanto mais Deus vai cuidar de vocês, que são filhos. A gente se esquece disso. E a gente se remoe na nossa ansiedade, na nossa tensão, na nossa preocupação. Isso vai nos consumindo e a gente esquece que servimos a um Deus vivo, a um Deus todo-poderoso, a um Deus que traz existência o que não existe, que pelo poder da sua palavra, a situação muda radicalmente. Amém. Jesus nos traz essa essa consciência, você é valioso para Ele, você vale muito, você é obra-prima da criação de Deus. Não é à toa que Deus não deu às aves a imagem e semelhança, deu ao ser humano, deu a mim e a você. Veja, você é obra-prima do Senhor. E Jesus também nos chama a consciência de que a nossa ansiedade não vai mover uma só palha do problema. Você pode arrancar os cabelos, você pode passar a noite em claro, irmãos, não vai mover uma palha sequer. E olha, eu tive já muitas experiências de ficar ansioso no dia anterior, imaginando mil coisas que iam acontecer no dia seguinte, não aconteceu absolutamente nada do que eu imaginei. Gastei o meu tempo, perdi a minha noite de sono, porque a gente sempre vislumbra o pior que vai acontecer. Amanhã eu tenho uma entrevista de trabalho, a gente já se imagina, né, ficando em último lugar, ser reprovado na hora, ninguém vai gostar de mim. E de repente você chegou lá, o cara te amou e te contratou no mesmo dia, perdeu a noite de sono, ficamos ansiosos. Por quê? Por mais ansioso que estejamos, Jesus mesmo disse aqui, qual de vós, versículo 27, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Não vai. Mas a gente tem que ficar ansioso, não é? Mas não vai resolver. Jesus nos chama a esta consciência. E mais, ele também diz no verso 30, que Deus, ele tem poder para agir. Ele diz aqui, Deus veste assim a erva do campo. Ele diz, olha, nem Salomão, com todo o seu dinheiro, toda a sua fortuna, ele podia comprar um tecido mais fantástico do mundo, botar na mão da melhor costureira do mundo. Jesus disse, não vai se comparar a um lírio do campo. Você já pegou uma flor e já percebeu a textura de uma pétala, a cor, os tons? Eu tenho no jardim da minha casa, eu não sei qual o nome daquela planta, mas ela dá uma flor tão linda, com os riscados, com os tons de lilás, com branco, e tons escuros e claros, pontilhados, uma coisa assim, parece que Deus pegou o pincel na criação, e com a criatividade dele, ele formou aquela flor, que quando ela nasce, o jardim fica lindo. Mas irmãos, aquela flor só dura um dia. No dia seguinte você vai lá para querer ver aquela flor, admirar a flor de novo, está murchinha. Ela não é dessas que abre, no dia seguinte fecha, abre, fecha, que você contempla vários dias. Deus teve tanto trabalho para criar aquela beleza toda e dura um único dia. E Jesus ainda assim disse, nem Salomão conseguiu se vestir como eu visto uma flor que dura 24 horas só. Porque ele é um Deus que quando ele faz tremendo. Amém, queridos? Amém. Deus, ele tem poder para agir no seu problema. Confia no Senhor. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. E nós precisamos aprender a confiar no Senhor. É o que diz o Salmo, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Porque assim, tudo mais, ele fará tudo o que você não pode fazer, ele vai fazer. Mas o que a gente faz? A gente entrega e parece que a gente amarra o caminho e puxa de volta. Porque às vezes a gente não confia tanto. Às vezes a gente acha que Deus não vai fazer exatamente como gostaríamos que nós fizesse, que Ele fizesse, e a gente permanece na ansiedade. E Deus só pode fazer quando eu entrego e confio. Outra coisa interessante que Deus nos chama a consciência, Jesus nos chama a consciência, é que a ansiedade, ela também denuncia que a nossa fé pode estar sendo pequena. Porque Ele diz no verso 30, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Ansiedade não significa falta de fé. Aliás, eu não vejo Jesus criticando falta de fé nos discípulos, mas criticando uma pequenez de fé. Como se Jesus estivesse dizendo, rapaz, era para você estar com a sua fé em funcionamento, em exercício. Por que você permanece numa fé tão pequena assim? Então, quando a gente fica ansioso, no fundo, há uma denúncia no nosso coração, dizendo, não estamos confiando plenamente no Senhor. Talvez a nossa fé esteja aquela pequenez que Jesus critica. Jesus não quer ver pequenez de fé no nosso coração, mas uma fé exercitada. Jesus não está procurando uma grande fé, uma imensa fé. Jesus só está procurando fé. Agora, quando ela é pequena, ela se torna inoperante. Ela não agrada a Deus. Deus nos deu uma medida de fé. O que estamos fazendo com esta fé? Fé, ela precisa ser exercitada, senão ela atrofia. Ela se torna pequena. E qual é o lugar que eu devo exercitar a fé? É diante dos problemas. Quando tudo vai bem, quando você tem dinheiro no banco, tem saúde na sua vida e em casa, precisamos tanto de fé assim? Talvez nem tanto. Está tudo indo bem, e agora, quando as coisas dão ruim? Quando o cinto aperta? Quando o diabo se levanta? Quando os problemas se afloram? Quando o Golias se apresenta? É aí que a gente tem que usar a fé. As dificuldades, os desertos, os vales, as afrontas, as oposições, são lugares de exercício de fé, academia da fé, amados. Se você não botar a fé para malhar, vai ficar mirrada, vai ser uma fé pequena. E muitas das vezes é no problema que nos torna ansiosos que Deus quer que nós exercitamos a nossa fé, para que ela cresça, para que ela se solidifique e se torne uma fé inabalável. Jesus nos ensina também, deixa eu correr, fique menos focado no amanhã e concentre-se no seu hoje. Não vos inquieteis, diz o verso 34, com o dia de amanhã. Amados, há dois problemas, um com o passado e outro com o futuro. Muitas pessoas ficam presas ao passado, sabe por quê? Por causa de culpa. Quando a culpa, o sentimento de culpa, de remorso não resolvido, ela fica presa ao passado. São as pessoas que vivem no passado. Entende? Você conhece pessoas presas ao passado? Agora, tem outras pessoas também que apenas olham para o futuro. Elas não vivem o seu hoje, elas não curtem o seu hoje, elas não investem no seu hoje, porque o futuro será aquilo que eu invisto hoje. Mas ela se concentra apenas no futuro. E a Bíblia diz que aquele que só olha para as nuvens nunca vai semear e consequentemente nunca vai colher. É por isso que muitas pessoas andam ansiosas. Tem pessoas que andam deprimidas porque estão presas ao passado por causa de culpa, e outras vivem e andam ansiosas porque apenas o foco é o futuro, e elas nunca chegam lá porque não cuidam do seu hoje. Jesus disse, deixe o amanhã para amanhã. O amanhã trará os seus cuidados, trará os seus problemas. A gente tem que resolver hoje. Por isso, um dos grandes problemas do ser humano é a procrastinação. Há um texto interessante, numa das pragas do Egito, a praga das rãs. Quem aqui detesta sapo? Odeia sapo, tem pavor de sapo. Você imagina o lugar onde você mora ser invadido por um monte de sapo, um monte de rã, nos armários, na panela, no banheiro, rã para todo que é lado. Imagina. Aí Moisés vai diante do faraó e diz para ele, quando é que você quer que as rãs sejam eliminadas? Sabe qual foi a resposta do faraó? Amanhã. Se fosse o seu caso, o que você diria? Para ontem. Para ontem. Ele procrastinou, e às vezes o que a gente faz? E as rãs permanecem, porque a gente procrastina. Podia ter resolvido ali, e Deus ia resolver, mas por causa da procrastinação, a gente vai adiando. É interessante que Paulo também, ele trata lá em Filipenses 4:6, um pouco parecido com o que Jesus disse, dizendo, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Ou seja, Paulo aqui está ensinando, amados, que para a ansiedade, o caminho é oração. Oração, pega o seu problema e leva a Deus em oração. Mas Deus sabe, pastor, Ele sabe, mas Ele espera que você ore para Ele atuar. Se você não está orando, certamente você está se preocupando, porque não tem como descansar em Deus se não for por meio da oração. É em oração que você entrega o teu caminho e confia nele, e é aí que ele opera e tudo faz. Nós precisamos, amados, colocar em oração os nossos problemas diante de Deus. Como diz a canção, vou levar os meus problemas a Deus, entregar os meus problemas para Deus. Porque quando você ora, Deus age, Deus opera, Deus atua. Às vezes Deus fica só esperando a gente orar, e a gente não ora, e Ele espera a gente orar. Paulo diz, o caminho é oração, com oração, com petição, com súplica e com gratidão, com ações de graça, porque o que denota que você confia é você já agradecer antecipadamente. Não adianta você esperar um milagre acontecer para então você agradecer, agradeça antes, porque gratidão é algo que comove o coração de Deus, amados. Isso demonstra que você crê que Deus vai operar na sua vida e você já agradece antecipadamente. Eu digo para você, e ele mesmo conclui no versículo 7 aqui de Filipenses 4, que se nós fizermos assim, não andar ansiosos, colocar em oração, buscando esta consciência que Jesus trouxe, ele mostra que todos nós teremos acesso à paz de Deus. O verso 7 ele diz, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa paz está disponível para mim e para você, é presente de Jesus, ele já nos deu. Às vezes somos nós que não tomamos posse. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Diga para o seu vizinho, ele já deu, é tua. Toma posse em nome de Jesus. Paz de Deus, não é a paz do mundo. A paz do mundo depende do que você tem ou deixa de ter. Você tem, você tem paz. Não tem, você não tem paz. Agora com Jesus, tem ou não tem, você tem paz. Porque a paz do Senhor vem do coração de Deus ao teu coração, te preenche, é refrigério para a nossa alma e nos ajuda a nós não andarmos ansiosos. Aí eu concluo com dois versículos. Salmo 38, verso 9 diz, na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Deus conhece, Deus sabe da nossa ansiedade, e por isso o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 7, ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você crê que Deus cuida de você? Lança, não amarra nada nela não, para não puxar de volta. Temos essa tentação, a gente lança, sente paz, parece que fica aquela nostalgia de sentir de novo ansiedade. Não, ansiedade não é para a gente, amados. Ansiedade não faz bem para a gente. Ficamos ansiosos sim, mas jamais andar em ansiedade em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para a gente orar. Eu vejo aqui as quintas-feiras, temos essa sexta com muitos pedidos. Com certeza, a grande maioria desses pedidos são os nossos problemas, fontes da nossa ansiedade. Por isso, vamos colocar diante do Senhor em oração. E vamos pedir que Deus nos ajude a nós termos essa visão bíblica, essa visão de fé, essa visão de confiança no Senhor. E aprender que quando a ansiedade chegar, nós temos como trabalhá-las nos nossos corações e não permitir que andemos prostrados, desanimados, desesperados. Não, nós temos um Deus vivo, nós temos um Deus que é por nós, um Deus que é por nós. Aleluia, aleluia. Vou botar aqui em cima, por favor. Venha, pastor Antônio, pastor Robson. Mas alguém tem pedido para trazer? Vamos então orar. Primeiro nós vamos orar por nós mesmos, depois vamos orar pelos problemas. Mas se você quiser tocar a sua própria vida, pedindo ao Senhor que o Senhor esteja tocando o seu coração. Talvez você tenha entrado aqui ansioso, preocupado com o seu amanhã, com os Golias que estão te afrontando, e você ouviu uma palavra para gerar fé em teu coração. Esse é o momento de você usar esta fé. Esse é o momento de você pedir, Senhor, eu preciso do teu alívio. Eu quero ser um homem e uma mulher mais confiante. quero crer no que a tua palavra me diz. Toque o seu próprio corpo. Vamos orar. Senhor Deus, aqui estamos nós, seres humanos ansiosos, que muitas das vezes não sabemos valorizar o que tem valor, muitas das vezes não percebemos, Senhor, que valemos mais do que as aves. Tu és um Deus que cuida de nós, que Tu és um Deus zeloso, um Deus que conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó e que sem Ti nada somos, Pai. Deus, não nos deixe lutar sozinhos, não nos deixe guerrear sozinhos, Pai. Não podemos enfrentar Golias na nossa força, confiando na nossa mira de que a pedra vai alcançar o alvo, mas que possamos ir contra qualquer problema no nome do Senhor dos Exércitos. Nos ensine a olhar para Ti antes de olharmos para os nossos Golias, Pai, e temos fé para enfrentar e crer na vitória do Senhor. Por isso, Senhor, arranca todo medo do coração, toda angústia, toda preocupação, toda insônia, Senhor, toda intranquilidade, toda depressão gerada por uma ansiedade profunda, Senhor, todo medo, Senhor. Não permita, meu Pai, que esta ansiedade nos afogue. Pelo contrário, em nome de Jesus, nós estamos colocando nossa vida no Teu altar e pedimos, Senhor, que o Teu refrigério, a Tua paz, a Tua alegria esteja inundando cada alma aqui, Senhor. Este meu irmão, esta minha irmã que não dormia direito, tenso, preocupado com o seu amanhã, com o futuro, meu Deus, traz uma paz. Mostra para esses Teus filhos que Tu estás cuidando, que Tu és Deus zeloso, meu Deus, em nome de Jesus. Não permita que andemos em ansiedade, meu Pai, mas que essa ansiedade seja destruída dos nossos corações, toda tensão seja destruída em nome de Jesus, e que venha tempo de refrigério, de paz, da Tua presença. Nós oramos, ó Deus, e Te agradecemos em nome de Jesus, e que a igreja diga amém. Pastor Robson, agora ore pelos problemas, ore pelos pedidos, por favor. Estenda as mãos aqui para frente, por favor. Te louvamos, ó Deus, e Te damos graças pela Tua presença entre nós, porque onde Tu estás, alguma coisa acontece, maravilhas acontecem, pessoas são curadas, outras são transformadas. E nós Te apresentamos, Senhor, diante de Ti, cada um desses pedidos de oração que consta nesta taça. Senhor, nós clamamos a Ti para que Tu possa ir de encontro a cada necessidade aqui, apresentada diante do Teu altar. E nós colocamos cada uma delas diante de Ti, sejam elas familiares, sejam elas de ordem financeiras, seja ela de ordem, Senhor amado, de relacionamento, seja ela de ordem, Senhor amado, de filhos que estão distante, Senhor amado, seja de, da maneira que for, ou enfermidades que, Senhor amado, assolam familiares, ou pessoas que estão aqui mesmo, sejam nesta noite, Senhor, curadas, restauradas, seja aconteça, Senhor amado, segundo aquilo que nós ouvimos nesta noite. Nós cremos, nós acreditamos que quando nós clamamos diante de Ti, Tu vem de encontro e nos socorre, Tu age em nosso favor. Por isso declaramos sobre cada um desses pedidos, Senhor amado, a Tua ação. Agindo, Deus, quem poderá impedir? Se Tu ages, Senhor amado, age nesta noite, entra com providência divina, socorre vidas aqui, socorre problemas, Senhor, diversos, sejam eles de justiça, seja eles, Senhor amado, de quais natureza forem, elas pessoas sejam, Senhor amado, recebam a tua bênção. Receba o toque das tuas mãos. Tu possa visitar lares, entrar em hospitais, entrar, Senhor amado, no seio de famílias, ó Deus, e trazer a tua paz, a tua graça. Senhor amado, abrir portas e janelas dos céus. Nós clamamos assim, ó Deus, para que, Senhor, tu possa nos socorrer. Socorre a tua igreja nesta noite, diante, Senhor, de circunstâncias adversas, na qual, Senhor, tem trago ansiedades, e nós precisamos de ti neste momento. Senhor, socorre-nos, ó Deus, e nós declaramos vitória no teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repreendemos também setas que voam de dia, a mortandade que assola o meio-dia. Repreendemos todas as artimanhas visíveis e invisíveis do diabo, no mundo invisível, no mundo espiritual, na qual nós enfrentamos, e declaramos que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E por isso nós te agradecemos antecipadamente. Caminha com a tua igreja nesta noite, em cada circunstância aqui apresentada, tu possa ir com um para um lado, com o outro para outro, Senhor, para enfrentar esses problemas, e eles sentirem que tu estás com eles, e, Senhor amado, cada dando solução a cada causa aqui. Assim nós já te agradecemos antecipadamente por todos os teus feitos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Eu tive ontem uma experiência assim muito interessante. Quando eu saí da igreja, por volta de umas 5:30 da tarde, estava aquele céu negro, né? Aquele temporal se apresentando. Eu peguei a Avenida Brasil, e começou a chover forte na região. Quando eu cheguei ali em Guadalupe, eu precisei passar, ali tem um atacadão, eu parei ali para fazer algumas compras lá para casa. Caiu aquela chuva enquanto eu estava lá dentro. Assim que eu saí, o trânsito ainda ali em Guadalupe, um pouco engarrafado, mas quando chegou num certo trecho, eu pude contemplar um pôr de sol que há muito tempo eu não contemplava. Aquele tempo pesado se desfez e parecia uma pintura de Deus no horizonte. Sol, algumas nuvens, algo assim incrível. Eu comecei a louvar a Deus com aquela beleza, né? E Deus começou a falar no meu coração, porque muitas das vezes a gente atravessa esses temporais da vida, essas nuvens negras. E Deus falou no meu coração: mesmo que venham as nuvens negras, o sol da minha justiça não deixa de brilhar por cima dela. E haverá um momento em que aquilo que é tão feio vai se dissipar, e uma bela imagem vai aparecer na nossa vida. Porque é assim que Deus faz. Amém, amados? Que você possa voltar à sua casa em paz, crendo que Deus está sobre a sua vida, em qualquer momento, em qualquer situação. E que Deus faça um lindo pôr de sol na sua existência, para a glória de Deus. Vá na paz do Senhor, uma boa noite. Até domingo, se Deus nos permitir.